ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Agora sim, é, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar todas as emoções da Copa do Mundo, todas as emoções de tudo que acontece nos gramados da Rússia, aqui no Rio Vox Esporte Clube. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia, exatamente. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui nesta manhã, tarde, abençoada por Deus, de segunda-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações da parte esportiva e também da Copa do Mundo. Muito bem, teve jogo agora pela manhã, daqui a pouco a gente fala. Então, vamos tocar o barco aqui no Rio Vox Esporte Clube, que tem muita coisa para a gente falar. Vamos começar com as divisões de acesso pelo Brasil. É, mas antes de falar das divisões de acesso aqui do Brasil, onde a bola tá rolando ainda, as equipes ainda buscando o acesso, buscando melhorar o seu nível no futebol nacional, vamos falar do Supermercado Grilo, pulo certo da economia. Supermercado Grilo, ontem aberto, pessoal, comprando aquela cervejinha, aquela carninha pro churrasco, pra estreia da seleção brasileira. O Grilo tá sempre aberto pra você, de segunda a domingo, então, de segunda a segunda, das 8 às 21 horas, para melhor lhe atender. Ar-condicionado, uma grande estrutura, os melhores produtos e o melhor preço sempre. Então, o Supermercado Grilo fica na Prudente de Moraes 235, no coração da cidade de Rio das Pedras. Supermercado Grilo, pulo certo da economia, conosco no Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Até gringo, sambo, é nóis. E ó, como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. Até gringo sambou, tocou Neymar, ego. É, rapidamente vamos falar dos resultados das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, começando por Manaus 2, Rio Branco do Acre 1. O Manaus venceu fora de casa e larga na frente para decidir na semana que vem, dentro dos seus domínios na colina, às 18 horas. No final de semana, no sábado, também tivemos o Imperatriz batendo o Motoclube dentro dos seus domínios por 2-1. Boa vitória da equipe maranhense. Também tivemos o Brasiliense fazendo 1-0 no Campinense, lá no Abadião. Leva a vantagem para decidir fora de casa lá no Amigão na semana que vem. Tivemos também Uberlândia 1, Caxias também 1, jogo no Parque do Sabiá. A decisão semana que vem lá no Centenário em Caxias do Sul. E no Domingos Gonçalves em Tubarão, a equipe da casa empatou em 1-1 com o São José do Rio Grande do Sul. A decisão na semana que vem é no Passo da Areia. Desses jogos aí, professor, ninguém se sobressaiu, né? A gente não teve uma vantagem grande, tá tudo em aberto por enquanto, né? É, a vantagem foi justamente do Manaus aqui, que venceu, né, apertado 2-1, mas venceu fora de casa, né? Portanto, vem em casa com essa vantagem aí de poder administrar uma vitória que conseguiu no campo do adversário, né, Léo? É, realmente, o Manaus venceu fora, é o único que tem realmente uma belíssima vantagem aí. Hoje temos Ferroviário e Altos, o jogo no Castelão às 20 horas. Temos também 13 e Iporá também às 20 horas no Presidente Vargas. E o Clássico Paulista entre Linense e Novo Horizontino no Gilbertão em Lins às 19, professor. É, todos os jogos aí, o Clássico Paulista lá em Lins, né? E o Ferroviário também, que vai receber o Alto lá, portanto, 13. São três grandes jogos aí e precisa, no jogo de ida, tem que conseguir uma vantagem quem joga em casa. Muito bem, vamos falar da Série C rapidamente pra gente. Daqui a pouco, já falar em Copa do Mundo. Lembrando, tem Rio Vox Esporte Clube Extra todos os dias para você no nosso site, o www.riovoxfm.com. Todo dia tem programa extra, tem o nosso podcast que vai falar muito sobre Copa do Mundo. Se você quiser saber uma opinião a mais, tem lá na nossa programação. Vamos lá falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos Botafogo da Paraíba 0, Salgueiro 0 na estreia do Evaristo Pisa. Confiança e Juazeirense empataram em 1-1 também. Confiança perdeu a chance de se aproximar um pouquinho mais ainda do Atlético do Acre, que joga hoje e pode ainda disparar um pouco mais na liderança. Tivemos o Globo batendo o ABC no Clássico Potiguar por 3-1 e fora de casa no Frasqueirão. O Globo respira na competição. Temos também Remo e Atlético do Acre, jogo hoje às 19 horas, e o Clássico Santa Cruz e Náutico no Arruda às 21h15, professor. É o Globo que saiu melhor, né? O Globo conseguiu uma grande vitória, 3-1. Mesmo jogando lá no Frasqueirão, conseguiu uma grande vitória, o Globo, e o Globo caminha para fazer também uma boa campanha aí na Série C. Do outro lado, a gente teve aí, como você disse, o time do proletário lá, o Dragão, não conseguiu sair de um empate em 1-1 lá contra, recebendo em casa a Juazeirense da Bahia. Portanto, um mau resultado lá que o Confiança consegue no Batistão. Já estreia também do Evaristo, fazendo Botafogo 0, Salgueiro 0. Também é um tropeço em casa, né, não? Muito bem, vamos então à décima rodada do Grupo B. Tivemos o Ipiranga batendo o Joinville por 2-0 lá no Colosso da Lagoa. Boa vitória que dá um respiro aí para a equipe do Rio Grande do Sul contra o rebaixamento. No Clássico Paulista, Bragantino e Botafogo, deu Botafogo 2-0 para a Pantera, para cima do Bragantino. Liderança absoluta do Botafogo nesse momento na competição. O Operário do Titi venceu a equipe do Volta Redonda por 1-0 fora de casa. Belíssima vitória do Operário, que vai se consolidando como um dos favoritos à briga pelo acesso. Tanto o Botafogo quanto o Operário se distanciam um pouco dos terceiros e quartos colocados aí do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Tupi de Juiz de Fora batendo a Tombense por 1-0, e o Tupi já está na parte de cima da tabela, em duas vitórias consecutivas, aliás, três vitórias consecutivas colocam o Tupi na briga pelo acesso. E o Cuiabá bateu o Luverdense fora de casa lá no Passo das Emas por 3-1. Importante o resultado da equipe de Cuiabá, professor. Uma rodada nesse grupo B que chama atenção é uma particularidade, Léo. Nos clássicos, nos derby dos estados, todas as equipes que jogaram fora de casa venceu. Se você considerar que o Botafogo foi até lá em Bragança e conseguiu vencer o Bragantino, né, por 2-1, então a grande vitória do Botafogo. A equipe do Cuiabá foi até lá, Lucas do Rio Verde, e acabou vencendo também a Luverdense. Então, perdeu, a Luverdense acabou perdendo lá de 3-1 pro Dourado, mesmo jogando em casa. E o Tupi venceu por 1-0 a Tombense. Portanto, os derby, os três derby, os visitantes acabou vencendo. É claro, é melhor pro Dourado, que fez 3-1 em cima da Luverdense lá, que vinha muito bem no campeonato. Já o Operário também venceu por 1-0 lá. O Volta Redonda, que vem muito mal, perdeu para todo mundo, né? Volta Redonda tá perdendo de todo mundo. Brincadeira, tá difícil a situação lá. E o Joinville, né? O Joinville já foi. Joinville já está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos falar da Série B antes de partirmos para a Copa do Mundo. Tem bola rolando pela Série B. Vamos passar a rodada completa da Série B para você. Tivemos na segunda o Juventude empatando em 1-1 com o Curitiba. Na terça tivemos Goiás 3, Londrina 1. Tivemos também Figueirense 1, Sampaio Correia 0. Na quinta tivemos Guarani São Bento empatando em 0-0. Na sexta, Fortaleza 2, Brasil de Pelotas 0. Na sexta também tivemos o Avaí batendo o Boa Esporte também por 2-0. Mesmo resultado de CRB e Ponte Preta, 2-0 para a equipe do Alagoas, de Alagoas, né? No sábado, o clássico goiano lá no Serra Dourada foi 0-0, Vila Nova 0, Atlético de Goiás também 0. Outro empate, tivemos Oeste 2, Criciúma também 2 lá na Arena Barueri, e o Paysandu em 0-0 contra a equipe do CSA. Então, a classificação, vamos falar do G4, né? G4 tem Fortaleza, Avaí, Figueirense e CSA. Fortaleza tem 5 pontos de vantagem para a equipe do Avaí. Na briga ali pelos G4 está também o Coritiba e o São Bento. Podemos colocar o Vila Nova e o Paysandu também. E no G4 temos CRB, Brasil de Pelotas, Criciúma e Boa Esporte, professor. O campeonato está chegando à sua 12ª rodada, né? Tá começando, a gente tá começando a saber realmente quem que vai brigar por quê nesse campeonato, né, professor? Já tá chegando a hora da gente começar a distribuir as equipes para realmente qual é o objetivo delas na competição. Ah, sem dúvida, né? É claro que tem algumas equipes que tá sobressaindo, né? Já tem 36 pontos disputados, portanto já dá para você ter uma ideia aí de que realmente quem vai brigar pelo G4 e quem vai brigar para sair do Z4. Portanto, o Fortaleza começou bem a competição, tem uma equipe que está em alta, está jogando muito bem, tem um elenco mesmo jogando desfalcado esse último jogo, acabou vencendo em casa. E o Avaí também vem na mão do Geninho muito bem. Me parece que essas duas equipes parece que tá sobressaindo das outras. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, mas é muito importante esse primeiro terço do campeonato aí. Muito bem, vamos de Copa do Mundo agora, todos os jogos. Vamos começar com as partidas de sábado. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, risca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela, pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. É, vamos começar falando de Copa do Mundo aqui no Rio Vox Sport Clube. Pela Copa do Mundo, tivemos 4 jogos no sábado. A gente não vai falar de Argentina e Islândia 1-1 e nem de França e Austrália 2-1 para a França, porque a gente já falou aqui na nossa programação do sábado. Então, vamos falar das partidas que não comentamos aqui na rádio, começando por Peru e Dinamarca, um jogo que a equipe peruana começou numa vontade, né, professor? Peru buscando o Carrillo, caindo pelo flanco do campo, pelo lado, se eu não me engano, pelo lado direito do campo, muito rápido, mas o que criava não terminava em gol, né? O Peru falhou muito na hora de finalização. Teve uma penalidade ainda no primeiro tempo com o Cueva, né? Que o Cueva chutou longe, o Cueva mandou lá na Marginal Pinheiros o pênalti na altura que foi. Pênalti sofrido pelo próprio Cueva e no VAR, né? Mais uma vez o VAR foi chamado e o árbitro aí da Gâmbia, né? Deu o pênalti que o Cueva desperdiçou. O Gareca deixou o Guerreiro no primeiro tempo no banco de reservas, né? Diz ele que o Guerreiro não tá em 100% das suas condições porque não estava trabalhando com bola, o que é mentira, porque ele chegou até a jogar pelo Flamengo antes, né? O Guerreiro tinha... Você não pode poupar. Brigaram tanto para colocar o Guerreiro na Copa do Mundo, a hora que chega para escalar, o Gareca não escala, tá de brincadeira também. Aí no segundo tempo, a equipe da Dinamarca colocou a bola no chão, começou a ter a posse de bola e quando teve a oportunidade, o Eriksen deixou o Youssef Poulsen na cara do gol. Ele bateu no canto do goleiro. O goleiro não protegeu o canto dele, não protegeu o outro, tomou no canto dele o gol, professor. Brincadeira, goleiro do Peru também, não? O Gareca é o grande responsável, junto com o Cueva, pelo tropeço que teve na estreia aí, né? Não pode, nós estamos falando de Peru. O Peru não tem abundância de jogadores que tem outra seleção. Então, o Peru não pode dar o luxo de deixar um Guerreiro no banco. Então, eu acredito que o Gareca e o Cueva são responsáveis por esse fracasso na primeira rodada do Peru. Agora... é mais difícil, vai ter que correr atrás. Vai ficar complicado agora, porque o Peru, teoricamente, não foi mal, né, professor? Mas não conseguiu transformar em gol as oportunidades que teve, né? Ah, sem dúvida. E Copa do Mundo, a gente acabou de ver aí, todos esses dias aí, que não é importante posse de bola, não é importante nada disso. O que é importante é chacoalhar a roseira. Chacoalhou a roseira, leva os 3 pontos e a discussão depois fica pro fanático. O que manda é justamente os 3 pontos. Agora o Peru precisa obrigatoriamente da vitória na próxima partida, só que pega a França. Quero ver ganhar da França agora, professor. Então, aí esse que é o grande detalhe aí da Copa do Mundo, né? Você pegou uma equipe que não tem uma marca forte como é a equipe francesa e não venceu. Portanto, agora você tem que partir para cima e pode correr o risco do time poderoso que nem a França, que não jogou bem na primeira partida, mas indiscutivelmente é uma grande equipe tecnicamente. E pode pegar e mandar já despachar na segunda rodada o Peru de volta para casa, né? Exatamente. Então, a próxima rodada do grupo C da Copa do Mundo tem Dinamarca e Austrália no dia 21, na quinta-feira, em Samara, 9 horas da manhã. A Dinamarca podendo carimbar a classificação já, professor. Se vencer a Austrália, passa. E acho que é difícil a gente pensar a equipe da Austrália, por mais que não tenha feito um mau papel contra a França, batendo a Dinamarca. A força da equipe dinamarquesa é superior, né, professor? Sem dúvida, mas eles estão acostumados a jogar entre eles, né? Portanto, a gente tem que respeitar a força da equipe australiana no que diz respeito físico, tática, marcação, determinação, porque tecnicamente é fraca. Então, eu também prefiro dizer que está muito mais perto a vitória para o lado da Dinamarca do que para a Austrália. Muito bem, e a França pega o Peru em Ekaterimburgo ao meio-dia da mesma quinta, e aí vai ficar muito difícil. Aí vai ter que ter muito, vai ter que ter uns dois, três guerreiros para tentar se classificar, viu, professor? É nesse sentido que eu estou querendo dizer que o Gareca fez uma opção difícil, né? Eu até entendo ele, porque o time estava sendo preparado sem o guerreiro, e é uma maneira dele prestigiar todo aquele menino que trabalhou. Só que Copa do Mundo é em quatro anos. Ele vai continuar prestigiando, batendo palma para os outros na Copa do Mundo. Muito bem, vamos então para o jogo da tarde do sábado, onde teve Croácia 2, Nigéria 0. A Nigéria não conseguiu traduzir o seu futebol em perigo para a Croácia. A Croácia não sofreu na partida, a Croácia venceu bem. O primeiro gol, o gol contra do Etebo, né, num cruzamento dentro da área. E o Modric fez o segundo na penalidade máxima. O Sandro Mirahit, tranquilo no jogo, professor, apitou muito bem. E engraçado que o árbitro brasileiro, que a gente corneta o tempo inteiro aqui, né, professor? Mas lá é o árbitro brasileiro, que foi um dos melhores da competição por enquanto, né? Não teve ocorrência nenhuma até o momento. É bem verdade que a partida também foi uma partida em que não precisou também de tanto trabalho do Sandro, né, professor? Foi uma partida mais tranquila com a vitória croata. E olha que a Argentina vai ter um trabalho para ganhar dessa Croácia, professor. Pois é, e eu chamo a atenção sua e do ouvinte, Léo, para ver o pênalti que foi marcado, o segundo gol da Croácia, né? E o Sandro não precisou nem de VAR para marcar. E se você considerar, apesar de ter sido de lado diferente, mas se você considerar o que aconteceu com o Gabriel de Jesus, foi a mesma coisa que aconteceu nesse lance aí da Nigéria, Nigéria e Croácia. Só que o Sandro Berahis não precisou, não. Foi lá, pitou o pênalti e acabou, não teve polêmica nenhum. E já no lance do Gabriel, o árbitro não viu assim e nem consultou o VAR. É, exatamente. E foi um pênalti, se você não estiver muito atento ali, você nem vai ver a jogada dentro da área. Foi uma bola que realmente, se for analisar, está totalmente fora do lance, né? A bola indo pro meio da área e o pênalti acontece no bico da trave, né? No primeiro pau. E foi bem parecido com o que aconteceu com o Gabriel mesmo. O Sandro não precisou de VAR e o pessoal não reclamou, né? O pessoal chega, fala, né? Não, que não sei o quê, mas acabou. Sandro mostrou um pouco da sua autoridade. Agora, falando de Nigéria e Croácia, a Nigéria não vai ter muito o que fazer nessa Copa não, né, professor? Realmente acho que vai fazer turismo, vai comprar whisky no Duty Free pros outros, né, professor? Porque futebol tá difícil, não? E eu que acreditei que a Nigéria poderia ser uma surpresa da Copa, né? Mas eu tava totalmente errado, ela vai justamente fazer um tour lá pelas três cidades que ela vai jogar e infelizmente aquele povo alegre, contente, que ajuda muito a animar a Copa do Mundo, vai ficar pelo caminho aí. Vamos ver para quem eles vão torcer das oitavas em diante, né? Agora, olha a situação da Argentina, professor. A Argentina tem um pontinho ganho até o momento. A Argentina vai pegar a Croácia, que tem 3 pontos ganhos até o momento. A Argentina precisa desesperadamente da vitória. Por quê? Porque o último jogo, mesmo que empate esse jogo, a Argentina fica com 2 e a Croácia com 4. A última partida, a Croácia decide com a Islândia, com as duas precisando de um empate para se classificar. Pensando que a Islândia vença a Nigéria na sexta-feira em Volgogrado. Então, vamos supor, empate entre Argentina e Croácia, vitória da Islândia e da Nigéria. Croácia e Islândia passam com 1 empate, a Argentina vai ficar fora, professor. Então a Argentina precisa muito dessa vitória contra a Croácia. Ela passa até com uma derrota. Passa até com derrota, se bobear. É verdade. Então, você vê como é que é as coisas, né? É Copa do Mundo. Copa do Mundo é assim, não tem jeito. Você tem que começar bem e terminar melhor ainda. Por isso que a gente aponta aí a vitória do México como um golpe de mestre que já deu um passo gigantesco em busca da classificação. Então, e o México vai poder administrar quem ele vai pegar na segunda fase das oitavas, não é isso? Se é que realmente ele pode administrar, porque ele já tem uma vantagem sobre o grande favorito do grupo, por ter 3 pontos, então ele pode administrar se ele quer pegar o Brasil ou quer pegar outra equipe que está melhor classificada. Então, a vitória do primeiro jogo é muito importante. Muito bem, vamos falar dos jogos de ontem, dos jogos do domingo na Copa do Mundo. Agora a gente fala de Brasil e Suíça, a gente fala de Alemanha e México, e falamos também de Costa Rica e Sérvia a partir de agora. Agora vamos falar dos jogos de ontem pela Copa do Mundo. Vamos falar de Costa Rica e Sérvia. Que golaço do lateral Kolarov, lateral da Roma. Uma pontaria, a curva que fez a bola ali, não tinha muito o que o Navas fazer. Nem se jogasse a luva, viu, professor? Mas são duas equipes frágeis, né? A Sérvia um pouco melhor, mas não muita coisa. E a Croácia foi a pior equipe que eu vi jogando essa Copa do Mundo. Por que pior? A Costa Rica, perdão. Toda vez que eu vejo Costa Rica, eu lembro da Croácia. Mas não a Croácia é bom time. É duro, exatamente. Mas o time da Costa Rica, eu não sei nem se dá pra chamar de time, viu, professor? É muito fraco. Olha, a Arábia Saudita, que tomou 5 da Rússia, se mostrou melhor que a Costa Rica nessa partida. Se não fosse o Navas, eles tinham apanhado e apanhado muito. Não vejo nem Costa Rica e nem Sérvia com possibilidade de engrossar o caldo, tanto pro Brasil quanto pra Suíça, professor. Realmente, a Costa Rica foi uma caricatura de equipe, e o que é pior, né? Se você prestar atenção no gol que a Costa Rica tomou de falta, tudo bem, mérito do batedor, aquela coisa toda. Mas a bola passou justamente nos dois da barreira que viraram a costa para a bola. Então a bola passou no meio da costa dos dois que viraram contra a bola. Então eu pergunto, se o Navas coloca uma barreira, é justamente para proteger aquele lado do gol. E no entanto os dois subiram e subiram de costa. Justamente naquele vão onde estava a costa dos dois jogadores é que passou a bola do gol. Então, além de tudo, ainda os companheiros de barreira é traíra contra o Navas, né? Tá difícil a situação, viu? Muito complicada a situação da equipe da Costa Rica, que vai realmente ficar pelo caminho aí. E a Sérvia até pode ter chance, se algum dos seus jogadores que são diferentes, como por exemplo o Milinkovic-Savic, o camisa 20, se ele aparecer pro jogo, se ele aparecer, a Sérvia tem muita chance de quem sabe tentar até azedar o caldo de algum dos de alguma das equipes que jogam agora contra ela, contra o Brasil e contra a Suíça. Agora vamos falar da Alemanha e do México, porque olha, Essa é a grande surpresa. Aliás, se a gente vê realmente os times, né? Mas se a gente vê o jogo, foi surpresa não. Estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar. Neva é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi. Paz em dois, palito. Ontem foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou zona norte, fundão. Swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negro. Até gringo sambou, tocou Neymar ego. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negro. Até gringo sambou, tocou Neymar ego. Isso mesmo. Boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que é. É, vamos falar de México e Alemanha, Alemanha e México. E como a gente disse, a zebra passeou pintada de verde, branco e vermelho lá em Moscou. México muito forte nos contra-ataques, se defendeu muito bem a equipe do Osório. E é, foi basicamente um nó tático do Osório em cima do Joaquim Lô, né, professor? Osório estudou, estudioso do futebol, né? E o que é mais importante não é a vitória do México sobre a Alemanha. É o, de que maneira os jogadores do México se entregaram ao esquema elaborado pelo Osório e conseguiram a vitória. E depois da vitória, todos os jogadores, com unanimidade da equipe, foram cumprimentar o Osório pela inteligência de ter armado a equipe e ter colocado a equipe dos, das duas maneiras. Primeiro, ele bloqueou bem a jogada do, da Alemanha e imprimiu uma velocidade muito grande do contra-ataque justamente pelo lado direito da, da defesa da, da Alemanha, onde é, reside os maiores problemas da Alemanha. E contra-atacou muito bem, foi feliz na colocação do menino, um menino que ninguém conhecia, que era o Lozano, puxando o contra-ataque com uma velocidade, com uma maestria tão grande e finalizando bem, como foi o caso do gol. Portanto, o mérito todo do do México foi justamente em ter um treinador estudioso, o treinador ter colocado o esquema e os jogadores ter comprado a ideia do esquema e executado muito bem. E teve duas situações: a situação quando o Osório queria ganhar o jogo e a situação quando ele quis guardar o resultado. Pois o Rafa Márquez, que com 5 Copas do Mundo aí, tá entrando para a história das Copas também, com 40 anos, o Rafa Márquez foi lá, porque o Osório sabia que a partir daquele momento, a Alemanha ia fazer aquele jogo tradicional que a Alemanha antiga sempre fazia. É, cruza na área que nós vamos fazer de cabeça. Colocou o Mário lá, o centroavante grandão lá, que era justamente para fazer isso. E o Osório, já antes do Mário entrar, já tinha colocado o Rafa Márquez para esperar lá os cruzamento dentro da área. Portanto, em todo momento do jogo você vai ver o dedo do Osório, aquele mesmo, hein? Quem diria, né? Eita, que o Osório foi muito bem nessa partida. Aí o México com um contra-ataque muito rápido, muito ligeiro, 2-3 tapas tava no gol. Se não fosse o Chicharito que tava jogando pro lado da Alemanha ontem, o México tinha ampliado o placar, viu, professor? Porque o Chicharito, que olha, que jogou mal. E o Osório tentou se complicar quando tirou o Lozano, quando tirou o Guardado e deixou o Chicharito no campo. É brincadeira também, né? Pois é, mas deve ter alguma coisa muito grande ali que o Chicharito faz pro Osório, faz pro grupo, que o Osório quis prestigiar ele, mas é. E se você pegar a imagem do final do jogo, era quem mais estava emocionado com o resultado, não é isso? Então é. Mérito todo é do Osório e também dos jogadores ter comprado a ideia. Mas como você falou, tá aí esse jogador Lozano, com certeza vai ser uma das revelações da Copa do Mundo, viu, Léo? Muito bom jogador, do PSV, e acho que não vai ficar lá não, na Holanda, não vai ficar jogando na Holanda não. Agora, falando pelo lado da Alemanha, a Alemanha é um time que tentou, que de alguma maneira agrediu e tentou realmente chegar ao gol, mas é um time que tava, eu nunca vi a Alemanha perdida desse jeito, professor. A Alemanha nervosa, uma Alemanha realmente perdida emocionalmente dentro do campo, professor. O que será que aconteceu? Pois é, a gente que é treinador de futebol, a gente costuma observar, você também é treinador de futebol, você sabe disso. A gente costuma observar também as pessoas que são inteligentes e estudiosas no futebol. E ontem eu tive a felicidade de ver, e eu vou convidar vocês que tiver a oportunidade, de acompanhar o trabalho da Fox, que a Fox está fazendo com o Falcão. O Falcão fez umas imagens antes do jogo da Croácia e fez umas imagens também, taticamente analisando as equipes, antes do jogo da Alemanha e México. E ele foi feliz. E eu digo que é feliz não porque o resultado, analisando depois. Eu estou dizendo que é feliz porque o Falcão fez um prenúncio do que podia ser as equipes e fez um pronúncio depois como foi a equipe, mostrando os dois gráficos e taticamente. E ele foi muito feliz ontem, quando ele colocou o porquê que a Alemanha perdeu o jogo, o porquê que a Alemanha ficou com o Boateng e os dois zagueiros. Foi só o único dois que o Zorro deixou livre para armar o jogo. Os outros estavam tudo marcado. Portanto, nós cansamos de ver tanto o Lan quanto o Boateng armando o jogo, o zagueiro, não é isso? Então, e o Falcão foi muito feliz porque mostrou a bagunça da Alemanha, da arrumação do time da Alemanha, coisa que a gente nunca viu, sempre viu uma Alemanha arrumadinha. Nós vimos o Ozil marcando o Lozano na hora que tomou o gol na lateral direita. Então, nós sabemos que o Ozil é meio atacante, meio de articulação, não é isso? E o que que ele estava fazendo ali para cobrir o Lozano? Por isso que tomou aquele drible desconcertante, tomou o gol ali. E isso mostra, e o Falcão foi feliz, é por isso que eu chamo a atenção de vocês para acompanhar os comentários do Falcão, porque o Falcão foi muito feliz em mostrar que a desarrumação era tão grande que quem estava cobrindo ali era justamente o Ozil. E foi justamente por ali que o México conseguiu ganhar o jogo, apesar da bagunça que a gente viu taticamente, que é coisa de quem viu, quem não viu não vai ver mais, viu? É, exatamente. O Ozil estava lá pegando o Lozano porque existia ali na direita a Avenida Kimmich, porque ele descia pra caramba, não aguentava voltar. E aí o Lozano fazia o que queria ali na ponta, professor. É, justamente, o pessoal confunde, né? O Brasil tem um bom sistema de cobertura, né? Tem lateral que compensa você ter uma cobertura grande para marcar, porque ele que faz uma diferença lá na frente, né? E não foi o que aconteceu na Alemanha. A Alemanha, infelizmente para a Alemanha, infelizmente para o México, a Alemanha estava muito desarrumada e sentiu demais o gol que tomou, e isso levou a Alemanha a totalmente descontrole e desarrumação tática e técnica. Agora, a Alemanha, na próxima partida, vai pegar a equipe da Suécia. Jogo difícil, por quê? A equipe da Suécia, fisicamente, é muito forte, mas muito forte mesmo. E hoje a gente viu no jogo, daqui a pouco a gente vai comentar, de Suécia e Coreia do Sul. A Alemanha, se ela perder ponto aí, vai ficar muito difícil para se classificar, professor, porque vai chegar na mesma situação. O México, ele não perde ponto para a Coreia do Sul no próximo jogo. Então, se a Alemanha empatar esse jogo, a última rodada, o México e a Suécia jogam pelo empate. Mas eu acredito que a Alemanha vença a Suécia, porque a Alemanha não consegue jogar duas partidas assim, apesar do histórico dos amistosos, né? Que os amistosos, ela não vem bem mesmo, né? Me parece que as coisas não estão tão na mão do Joaquim como sempre teve, né? Então a gente... Mas eu não acredito que a Alemanha jogue da maneira que jogou com o México, não. Eu acredito que a Alemanha vença os dois próximos jogos, viu, Lão? Muito bem, vamos falar então, olha só, então, Coreia do Sul e México jogam em Rostov às 12 horas do próximo sábado, e Alemanha e Suécia no Olímpico de Sochi às 15 horas. Então esses são os jogos do próximo, do Grupo F, né? Agora a gente fala de Brasil e Suíça. O Brasil, eu vou te falar bem a verdade, professor, não achei o Brasil mal no jogo, não. O Brasil não foi mal, o problema é a pontaria do time do Tite, além de tirando o gol do Coutinho, que foi mais uma vez uma pintura, o que ele faz de melhor, o Coutinho, mas a pontaria muito ruim nas finalizações. O Brasil acertou por 4 vezes o gol suíço, se eu não me engano, em 20 oportunidades, é muito pouco, tem que calibrar o pé, mas com também o possível erro da arbitragem aí que a gente vai comentar. Mas o que podemos dizer do Brasil nessa estreia, professor? Ah, tem alguns detalhes que tem que ser considerado, né? Primeiro que o Brasil teve uns momentos muito bons e momentos muito ruins no próprio jogo. Se você considerar a estreia, e vamos fazer uma análise assim bem pausada, né? Na defesa do Brasil, nós temos 3 jogadores que nunca jogou a Copa do Mundo. 3 jogadores. Um é o goleiro, o Alisson, o lateral direito, o Danilo, certo? E o Miranda, que apesar de a idade que tá, aquela coisa toda, nunca jogou uma Copa do Mundo. Aí você vai pro meio do campo, você vai ter lá o Casemiro, e tem o Felipe Coutinho. Depois você vai na frente, é o Gabriel. Então você vê aí que você tem aí seis jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo. E você tem o remanescente daquela equipe que perdeu de 7-1, que são jogadores também que carregam um peso grande na estreia e com certeza oscilaram e sentiram, né? Então eu reputo mais essa oscilação entre bons e maus momentos em função de tudo isso. E sem considerar o Tite também. Você imagine uma pessoa que sonhou e quer muito de chegar numa Copa do Mundo. E o Tite consegue tudo isso graças ao mérito dele, mas também sentiu. Para quem viu o jogo no início do jogo, desde o começo, da preparação para o hino nacional, aquela coisa toda, percebeu que realmente era um momento diferente do Tite, na vida do Tite. E ele sentiu também. Então, tudo isso conspirou para que a gente tivesse essa oscilação de bons e maus momentos, e eu reputo a isso. Mas eu digo para vocês que se tudo transcorresse normalmente, o Brasil venceria o jogo de 2-1 sem nenhum problema, correto? Portanto, essa é a análise que eu faço no geral, justamente pegando tudo o que aconteceu, os bons momentos e os maus momentos do Brasil. Mas se você considerar que o jogo todo, qual foi a defesa importante que o Alisson fez? Nenhuma! Então, quer dizer, a gente vai discutir muito lances aí que normalmente esses lances não entram nem em discussão. É falta e é pênalti. E se tudo corresse desse jeito aí, era 2-0 e estamos conversados. Ah, o árbitro 50% deu o gol, mas marcou o pênalti. 2-1. Então é mais ou menos em cima disso é que eu consigo fazer uma ideia, e não estou nem um pouco preocupado com a classificação do Brasil. O Brasil vai classificar em primeiro lugar do grupo e eu não tenho dúvida nenhuma. E fico muito preocupado com esses demagogos que meteu o pau no Tite, meteu o pau nos meninos aí, e até ontem estava rezando pela cartilha do Tite, aquela coisa toda. Então não é assim não. Vamos dar a César o que é de César. E vem a Alemanha depois, professor? Não, o Brasil já passou. A fase, o pior do Brasil nessa primeira fase era justamente a estreia, não e nem tanto a Suíça. E se você considerar que a Suíça, em 21 jogos, ela perdeu apenas um, que é para Portugal. Não perdeu mais nenhum. Então, não é uma equipe qualquer que o Brasil deixou de ganhar, não é isso? E se você considerar tudo aquilo que eu já falei de erros de arbitragem, você vai ver que o Brasil foi bem. Se o Brasil tivesse ganhado de 2-1, era o melhor time, ela continuava sendo 100% de favorito, como era antes do jogo. Portanto, dê a César o que é de César. É, realmente. O Brasil pegou realmente um dos adversários mais difíceis que as equipes pegariam nessa primeira fase, porque a Argentina tropeçou numa Islândia que teoricamente é mais fraca que a Suíça, a Alemanha tropeçou numa equipe do México que surpreendeu, mas em termos de ranking, tudo bem que o ranking da FIFA não vale pra muita coisa, mas o México tá lá embaixo, a Suíça é a sexta lugar, então a Suíça não é uma equipe boba, é uma equipe que sabe jogar futebol, foi mostrado isso ontem. Esse tropeço é normal. O que não pode acontecer, os próximos tropeços contra Costa Rica e contra a Sérvia. O Brasil não pode tropeçar, e eu acho muito difícil. Acho que não tem nem condição de tropeçar, viu, professor? Léo e ouvintes, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Você acha que o Tite não viu tudo aquilo que o Brasil fez de errado? Com certeza, viu. Mas é. Tanto é que ele mexeu no ponto certo, né? Ele tirou um Casemiro perdido no campo e colocou um Fernandinho, que foi bem. Ele tirou um Gabriel Jesus no que não conseguia. Ele lutava muito lá na frente, mas não conseguia ter a posse. Colocou o Firmino, que melhorou a situação do Brasil. Então, quer dizer, onde ele pôde mexer, ele mexeu e mexeu bem. Se ele pudesse fazer a quarta, ele satisfaria a metade desses críticos que estão criticando ele, porque ele não pôs o menino da Juventus lá, o Douglas Costa, né? Era isso que eu faria. Pois é, agora ele não pode fazer quatro. Agora ele vai pôr um cara na beirada precisando fazer gol. Ele vai pôr um cara do centro, é claro, que foi justamente o Firmino. Portanto, ele fez correto. Então, eu quero justamente dizer isso. O Tite viu o excesso de preciosismo do Neymar. O Tite viu que a equipe... eu gostei muito da entrevista do Tite quando ele disse inesperadamente a equipe do Brasil, depois de fazer o gol, voltou demais para trás para guardar 1-0. Se ele falou isso, significa que foi contra a vontade dele que o time voltou. Voltou porque ficou com medo, ficou querendo guardar o resultado. Coisa que ele não vai deixar mais acontecer. Então, tudo isso pode estar certo. O Brasil vem melhor do que estava antes do jogo contra a Suíça. Eu não tenho dúvida nenhuma. E isso aí vai servir também para dar uma chacoalhada no jogador, para falar, viu? É lá dentro do campo. Não adianta antes, e antes não serve de referência para ganhar o jogo de hoje. Tem que ser durante o jogo que vai executar a vitória. E sobre o VAR, grande polêmica, toda a imprensa estrangeira está repercutindo por isso. Até o Olé da Argentina falou sobre esse lance, o Olé, o Marca da Espanha, falando que houve irregularidade e a arbitragem não deu. E a FIFA embarcou nesse barco, está junto com a equipe do VAR e falou que houve um erro no aspecto da exibição do replay no telão do estádio. A orientação da entidade é não exibir replay enquanto está rolando uma possível polêmica no campo que foi exibido. A FIFA disse que todas as jogadas são repercutidas pelo árbitro de vídeo e eles consideram que não houve irregularidade no empurrão do Zuber para cima do Miranda. Eles estão de brincadeira, viu, professor? Vamos só resumir para os nossos ouvintes, né, Léo? Que continuamos na mão de critério. É isso? Tem árbitros que estão lá dentro, porque é uma equipe de 3 árbitros e mais um responsável por chamar o árbitro, né? Tem um que determina, pode chamar o árbitro. Tem um árbitro só para isso. Então, para os ouvintes entender, tem 3 técnicos, árbitros técnicos que trabalham na imagem. Trabalha vendo a imagem e selecionando ela. E tem o quarto árbitro de vídeo lá, que é o responsável pela aquela equipe e que determina qual lance deve comunicar o árbitro ou não, quando deve comunicar o árbitro. Então significa o quê para nossos ouvintes poderem entender bem? Os árbitros que trabalhou no jogo da França, ele teve um critério. E o árbitro que trabalhou no jogo do Brasil teve outro critério, o árbitro de vídeo que era o responsável por chamar. Então, nós continuamos, mesmo com essa tecnologia tão boa e tão cara, nós continuamos na mão de ainda critério de árbitro de que está observando o próprio vídeo. Muito bem, falamos então sobre Brasil e Suíça, tem muito mais, Rio Vox Esporte Clube Extra de ontem, se você puder, acesse o nosso site, riovoxfm.com, ouve que tá bem legal, tá muito bacana mesmo esse novo projeto nosso. Brasil e Suíça, então, próximo jogo da seleção brasileira será na sexta-feira, o Brasil pega a equipe da Costa Rica às 9 horas da manhã em São Petersburgo e a Sérvia pega a Suíça em Kaliningrado. Esse jogo Sérvia-Suíça acho que vai ser um pega pra capar, hein, professor? Porque, olha, vai ser nervoso essa partida. Pode cravar a Suíça aí sossegado e sem chance de errar. Mas é um jogo que realmente a Suíça vai ganhou uma moral muito grande depois desse resultado aí que teve aí contra o Brasil e com certeza vai passar pelos outros dois adversários. Então é o saldo do gol que vai determinar quem é o primeiro desse grupo. Ainda no jogo do Brasil, Léo, vale a pena mencionar, né, que você comentou aí que o Brasil, a pontaria do Brasil está muito mal. Você foi feliz, foi 20 chutes e só 4 foi no gol e 1 foi o gol. E se você prestar atenção, que o gol do Felipe Coutinho foi uma plástica, né? E depois nós tivemos aí um lance no final do jogo, também com o Felipe Coutinho, que aquele gol normalmente ele não perde. Mas em função do nervosismo e da necessidade de ter que fazer o gol para vencer o jogo, depois de todas as polêmicas lá, acabou não arrumando o corpo direito e acabou chutando a bola para fora. E é justamente isso que fez com que o Brasil, de 20 chutes, acertasse apenas 4 no gol. Ficou muito nervoso, afobado, apressado, coisa que o Tite também vai corrigir. Muito bem, então vamos falar dos jogos de hoje pela Copa do Mundo da FIFA. Hoje tem aí a equipe da Inglaterra enfrentando a Tunísia, o jogo um pouco mais tarde. E daqui a pouquinho vai rolar a bola para Bélgica e Panamá, e já tem escalação em Bélgica e Panamá. Nós vamos ver essa tarde seleção, essa tarde geração belga. Eu tava vendo na internet que, de fato, professor, a gente viu que não temos não temos aí uma equipe em que... me fugiu a palavra. Dos favoritos, ninguém estreou bem, ninguém convenceu. E hoje é o dia de se iludir com Bélgica e com Inglaterra, professor. É, realmente, a Bélgica e a Bélgica tem, teoricamente, um adversário fácil, que é o Panamá, mas na Copa do Mundo não tem nada fácil, né? E eu falei com meu pai hoje de manhã que os três jogos que nós tínhamos hoje eram filme de terror, né? Então, já teve um, e agora esse é outro também, apesar da Bélgica ser uma das favoritas aí a vencer a Copa do Mundo, mas vale a pena conferir esse jogo para ver que tamanho que vai ser essa zebra aí, se essa zebra não tem tamanho. E depois também o outro jogo também, que com certeza... A gente esqueceu de falar de Coreia do Sul e Suécia, mas não tem muito o que falar também não. Um jogo ruim, a equipe da Coreia do Sul joga deitada, porque o que bate também é o time da Coreia, é muito rápido, mas é um time pouco inteligente, porque você tem o Son, que é um grande jogador, e o time da Coreia não dá uma bola no Son pra jogar, professor, mereceu a derrota. Pois é, é difícil, né, você tem um grande jogador e não utilizar ele, diferente do Brasil, né, quando o Neymar tá no campo, os jogadores esquecem que tem outros companheiros pra jogar e pode jogar com outros também. Então a Coreia parece que tá totalmente oposta daquilo que normalmente as grandes equipes fazem. É complicado, e a Bélgica aproveitou na penalidade um lance, mais um lance que o VAR apareceu pra ajudar, um pênalti que o Granqvist, o zagueiro, bateu e fez o gol da Suécia, que estreia bem, estreia com 3 pontos, empatado com o México nesse momento no grupo da Alemanha, professor. É, a Suécia fez o dever de casa, venceu, né? E é uma equipe dura de jogar, uma equipe que marca muito forte, é uma equipe que não tem técnica, mas são disciplinados taticamente e tem uma força física muito grande, né? Portanto, se tem que vencer, quem quer passar pela Suécia, tem que passar por toda essa barreira aí. Agora sim, vamos falar de Bélgica e Panamá. Escalações já divulgadas aí pelas equipes. A Bélgica vem com Courtois no gol, com 3 zagueiros. Alderweireld, Boyata no lugar do Kompany, que está lesionado, e o Vertonghen. O meio-campo com Meunier, De Bruyne, Witzel e Carrasco. Na frente, Mertens, Hazard e Lukaku. Em termos de time... É muito bom o time belga. O problema é que o técnico da Bélgica é um asno que não leva nem o Nainggolan, que é outro grande jogador, e que não consegue fazer essa equipe jogar, né, professor? Esse que é o problema. A gente não viu a Bélgica forte até agora. Não viu a Bélgica jogar como equipe até agora. Eu acompanhei alguns jogos da Bélgica, não gostei da equipe, apesar de ver grandes jogadores compondo essa equipe que não se forma como uma equipe, né? E tem os jogadores tecnicamente que jogam em grandes times do mundo aí, e em seus times estão jogando muito bem, mas na seleção parece que não consegue, ficam presos, inibidos, e hoje tem também o fator estreia, que é um adversário que assombra todos os favoritos, porque o favorito entra com uma responsabilidade maior, com um peso maior nas costas. Então vamos ver como vai se sair a Bélgica, que é apontado por tantos como favorito. Eu não gostei do time da Bélgica em nenhum jogo que eu vi. Difícil a Bélgica. A Bélgica, como dentro de campo, tem grandes atletas, mas o problema é jogar. Vamos ver se a Bélgica consegue jogar hoje com o Panamá, que vem com Penedo no gol, Murillo, Roman, Torres, Escobar e Davies. Temos também 5 homens no meio de campo, olha só, então um 4-5-1. O Rodrigues, o Godoy, o Gomes, o Cooper e o Barcenas, e na frente o Pérez. E no banco de reserva tem os experientes, o Baloy, o outro lá, o Terrada, outro centroavante muito perigoso, e o Blas Pérez comando no ataque. O Blas Pérez, que é outro conhecido do pessoal brasileiro aqui. Mas o Panamá, se entrar com os 23 no campo, não ganha da Bélgica, né, professor? Não é pra ganhar, né, Léo? Porque a Copa do Mundo apresenta cada surpresa aí pra você aí. Se tudo correr normalmente, a Bélgica, além de ganhar, é pra fazer um saldo aí contra o Panamá. Mas é melhor ficar com a barba de molho aí, porque a zebra pode pintar a qualquer momento aí, né? E a Inglaterra também estreia contra a Tunísia hoje, Inglaterra e Tunísia. Inglaterra buscando um bom resultado com sua geração renovada. Vamos passar aí para você as escalações, tudo que a gente pode esperar de Inglaterra e Tunísia. Inglaterra vem com Pickford, John Stones, Kyle Walker e Gary Cahill, Kieran Trippier, Eric Dier, Jordan Henderson e Dele Alli, também com Ashley Young no meio de campo, Raheem Sterling e Harry Kane. Esse é o cara, se a bola chegar ao Harry Kane, é difícil. O Kane é um dos maiores centroavantes no momento no futebol mundial, professor. Finaliza muito bem, chuta muito forte, tem uma certa habilidade para às vezes acabar tirando um marcador se precisar. E vai ser muito difícil para a Tunísia. A Tunísia não deve ser problema para a Inglaterra também, professor. Até porque seu principal jogador é um zagueiro do Olympique de Marselha e está machucado, não veio para a Copa do Mundo. Realmente a Inglaterra ele tem um centroavante muito bom, um artilheiro, né? E com certeza a Tunísia sabe disso. O treinador da Tunísia deve ter visto todos os tapes possíveis dos jogos, né, da Inglaterra. E vai tentar fazer com que a bola não chegue nele. Mas é uma tarefa difícil, mas não é impossível, mesmo porque a Inglaterra não tem grandes armadores, né? Então a bola tem que chegar ali pelo lateral, por cruzamento, aí fica mais fácil, né? Mas eu vejo muito difícil a situação da Tunísia para parar a Inglaterra, viu? Vai ser difícil. A Tunísia vem, olha, agora vai ser difícil falar também, hein? O Matihut no gol, Nagues, Ben Youssef, Merlá e o Maalou, o Benamor, o Sassi e o Badri, Slit, Kayu e o Abikrazi, que esse é o principal jogador da Tunísia, deve ser marcado porque ele tem uma certa habilidade, mas devemos ter Bélgica e devemos ter Inglaterra vencendo hoje. Quem sabe? Hoje é que nem a gente acabou de falar. Hoje é dia de se iludir com Bélgica e com Inglaterra, professor. Mas Copa do Mundo tem que ter um pé atrás. Porque, viu? A gente fala que o Panamá é presa fácil para a Bélgica, né? Mas se você considerar que o Panamá deixou para trás os Estados Unidos lá na CONCACAF, você vai ver que o Panamá não é tão bobo também assim, né? Porque senão os Estados Unidos estaria aqui. A mesma coisa com a Tunísia. Então, quer dizer, eles devem ter o predicado deles e elaboração de um esquema, aquela coisa toda, né? E numa dessa aí, encontra um time nervoso com a estreia, aquela coisa toda, dá um azar de fazer uma falha no começo do jogo e tomar um gol, e o jogo destempera como destemperou o Brasil quando tomou gol, destemperou a Inglaterra quando tomou gol, destemperou a Argentina quando perdeu o pênalti, destemperou a França enquanto a França não virou o jogo, então destemperou todos os favoritos. O único jogo que não teve destempero de nenhuma equipe foi justamente Espanha e Portugal. Por isso que foi um jogo de 3-3, que nós não vamos esquecer desse jogo tão já. Muito bem, então vamos chegando ao fim do Rio Vox Esporte Clube de hoje. Daqui a pouco então tem bola rolando para Bélgica e Panamá e a gente vai acompanhar. Eu quero agradecer ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco mais uma vez aqui. Muito obrigado pela companhia, viu, professor? E até amanhã, se Deus quiser, para a gente falar muito mais de esportes, às 11 da manhã, aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu que agradeço, Léo. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta segunda-feira. Eu desejo a todos que vocês possam ver um grande jogo, esses dois jogos da meio-dia e das três, que possa ter um grande jogo para todos nós que vamos assistir os jogos. E uma boa tarde para todos. Vocês fiquem com Deus, que com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, amanhã às 11 horas, firme e forte, estaremos aqui para falar mais de esportes. Muito bem, agradeço ao professor, agradeço a você, nosso ouvinte, que está ligadinho conosco. Amanhã tem tudo do futebol local. A gente vai falar então da rodada do Campeonato Amador dos Veteranos, vamos falar dos amistosos. Amanhã então tem muita coisa pra gente falar aqui no Rio Vox Esporte Clube. Muito obrigado a você, nosso ouvinte. À noite tem Rio Vox Esporte Clube Extra pra você com tudo o que rolou em Bélgica e Panamá, Inglaterra e Tunísia. Então tem muita coisa. Umas 8 horas da noite, você já vai lá no seu computador, que já vai estar no www.riovoxfm.com. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho, e tchau!